Viva sua vida e faça dela uma maratona. Não perca tempo, a vida é só uma pra se viver. Plante uma planta, escreva um livro e saia por aí gritando: eu posso, eu consigo. Perdidos na ilha, no alcatraz do medo. Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro. Perdidos na ilha, às vezes inconfidente. A pior prisão, amigo, é a da mente. Por velejar pra bem longe daqui uma jornada. Mar bravo, bem distante, eu, Deus e minha cartada. O mundo é do maligno, daqui eu vejo tudo. Cucus clã, maçonaria se apoderando do mundo. Plano dos Illuminati, redução do ser humano. Posso ser morto depois que esse som tiver tocando. Tô no plano de Deus, aonde me sinto intocável. Com 38 de sabedoria, blindado e intacto. Perdidos na ilha, no alcatraz do medo. Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro. Perdidos na ilha, às vezes inconfidente. A pior prisão, amigo, é a da mente. Perdidos na ilha, no alcatraz do medo. Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro. Perdidos na ilha, às vezes inconfidente. A prisão, amigo, é a da mente. Ilha de Lost, tá lost, deu lost. Minha mente tá blindada e meu coração segue forte. Escorpião escarlate, das antigas faleceu. E um novo homem hoje, das cinzas renasceu. Na escotilha do medo, foi esquecido por todos. Eu já fui exilado com a mente sã de um louco. Atrás do medo, aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro. Perdidos na ilha, às vezes inconfidente. A pior prisão, amigo, é a da mente. Perdidos na ilha, no alcatraz do medo. Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro. Perdidos na ilha, às vezes inconfidente. A pior prisão, amigo, é a da mente. A pior prisão é a da mente, tá ligado? Mas aí, se liberte, truta. CTS Kamikaze, Tele no beat, Renê na produção.